1010, descend via 2000 feet, conventional 017, TSL license 8, runway 10, altimeter 107, come established. Okay, descend to south traffic over QNH 1017, call it started on ILS 7810, altimeter 1910. Descendo de identificação, chegando para a média não autorizada, esse via para o nível de voo 050, altímetro 107. Alfa, reportando, com a Juliette, deixa eu pegar. 592, deixa eu vir para 2003, quem é da ONU 07, autorizado a sinal do procedimento de aliança que se usa pista na viária, reporta estabilizado. Autorizado para seguir aqui, é, governo, reporta estabilizado e aliança que é sua, 17725. Argentina 1910, full established on ILS, runway 10. 1910, complete final call for the tower, frequency 118, with mile 905. Runway 118, Argentina 1910. So, tower, Gustavo, Argentina 1910. Reno 1910, clear to runway 10, runway 15 degrees, 4 knots. Clear to runway 10, Argentina 1910. Tower Argentina 19910, from Sunway vacated for taxiway 4. Being on the ground at G32, now right side, taxiway Alpha, report before taxiway G. Alpha Juliet, Argentina 19910. Juliet, turn forward. Juliet, engage Bowman, Argentina 19910. Observer there. Sendo identificação, chegada do médio não autorizado, isso havia chegado para o nível de voo 050, altímetro 10017. Thank you. 1592, estabilizado em LF, passou cima e baixo para o vaso. Ainda mudou com o controle, chame a torre no 8.95, no 592. Opa, obrigado. É, Salvador, muito bom dia, o voo 1592, passou cima e baixo para o vaso. Estou autorizado, 510, 25 graus, 059, ajuste 107, bom dia. Bom dia, autorizado, Porto Aberto, voo 1592. 14, vou no 6. Voiduna, do separador de motéis, altímetro 90 no site. Autorizado o sinal do procedimento INS de rede pistola 0, eu posso estabilizar. Afirmativa possível da 38.8.366 para sinal do procedimento INS de pistola 0, reporte procedimento rede pistola 366. Salvador Recife, 370, via Cruzeiro Lomo 7, decola pistola 0, curva à esquerda, saída Cuca, transfora Aracaju, controle 120.8, transponder 5437. 11172, completo sinal solitor, e frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, 11172, tá? área da Colab 10, vento 15 graus, 05 mais, ajuste 10, 17. Contato radar, tratamento de voo 370, descida Pucca. Para o 370, via Pucca, 192.

Vou dar a posição Bruna nesse parabéns no teste e inscrições ao time.